Não se engane, você não está mais um podcast qualquer, você está mais um Game Show nessa semana, onde nós falamos que praticamente esse podcast é quinzenal. Que é foda, tá foda, galera, vocês não têm ideia, o bagulho é louco. O bagulho é louco, o movimento é verdadeiro, pelo menos a gente está trazendo podcast todo mês. É, o sistema é frenético, né, que porra. É um sucesso, assim, eu não sei, eu imagino o ouvinte, ele pensa assim, calma lá, o guest sai, às vezes sim, às vezes não, mas o Prorrogação sai toda semana, o que que acontece? Né, o que acontece ali? Eu falo. Que acontece que a Prorrogação tem um site de notícia também, né? Às vezes não tem porra de notícia decente pra gravar merda de um cast. Mano, às vezes a gente só tem que falar do Brasileirão no Prorrogação, que é a mesma coisa que não falar de nada. Agora, a partir de agora, a gente volta brilhante. Nosso Prorrogação com o Campeonato Europeu, daqui. Não, é. Prorrogação é uma coisa maravilhosa. Inclusive, todos vocês deveriam escutar o Prorrogação, que é um podcast mágico e maravilhoso. Inteiro ele é mágico e maravilhoso. Inclusive, tivemos Prorrogação, vou fazer um anúncio aqui. Teve o especial Champions League nessa última semana, o Prorrogação 54. Né? E se eu fosse vocês, eu escutaria, que é um podcast sensacional. Falar pra vocês, são raros os momentos em que eu gravo um podcast e eu falo, tá foda. Tá foda o bagulho, nossa, incrível, sensacional. Fizeram uma abertura incrível, mandaram pra uma produtora especializada, né? Produtora L.D, né? Vai saber quem que fez, né? Bem, de qualquer forma, estamos aqui, mais um Gasp Show. Eu, Arthur e Carlos. O Trio Maravilha é isso, né? Ele não chama Trio Maravilha à toa, né? Existe um problema. Hoje talvez tivesse a participação de Thomas o Trenzinho, mas, porra, ele saiu da estação e já foi dormir, gente. Thomas saiu da estação, tadinho. Coitado dele, queria participar, tentou. Chegou até a comprar um microfone novo, minha gente. Né? Não consegue usar, mas comprou. Aham. Que já é um avanço. Só acredito com o cast gravado, né? Você vê que a desconfiança é grande, minha gente. Falando em desconfiança, às vezes eu desconfio de mim mesmo, né? Mas não é essa a questão, vou falar disso no Quem Nunca. Mas antes disso, você precisa saber de uma coisa. Nós ainda falaremos de sitcom da DC Comics, Cavaleiro das Trevas 3, A Volta de um Maluco do Pedaço e Japonices. Porque o esquema é a japonice, né? Antes disso, quem nunca, né? Falei, às vezes eu me decepciono e tal. Quem nunca ficou olhando as fotos de sua ex-namorada? Isso é uma coisa que acontece... Principalmente quando você tá solteiro, né? Porque aí você tá solteiro e aí você tá olhando ali, a vida é aquela loucura, né? Falando de relacionamento, falamos muito no Mesa de Bar, né? Último podcast, comentamos desse assunto. E aí recentemente, eu não sei porquê, toda vez que eu abro meu Facebook aparece a foto da minha ex-namorada. Toda vez. Toda hora. A todo momento. Aí vocês perguntam, pô, Luca, mas por que que isso é um problema? Porque ela é incrivelmente gata. Isso é um grande problema. Isso é um problema pra mim, me dói. Eu me pergunto por que eu tô aqui. Por que eu tô aqui agora? Eu devia estar com ela. Você fez merda, vacilou. Simples e simples. Leque, é simples. Como é que é? A vida é feita de escolhas. Escolhas muito importantes. E como já diz o sábio, gordo do inferno, valente. Você pode ter duas escolhas. Ou você fica, ou você embucha. Essa é a frase mais genial, cara. O Valente, ele às vezes acerta. Ele acertou de forma certeira. Olha só, com uma redundância, uma coisa linda, né? Pesada. Pesada, inclusive. Pesada, né? E, cara, é verdade, eu deveria ter embuchado, cara. Tava aí, ó, tendo filho loirinho, olho claro. Não é uma coisa linda? Eu tô tendo. Aí aparece a foto, apareceu várias fotos. Abra a minha timeline, é foto. E isso te deixa nervoso, porque você fala, nossa, como eu fiquei com uma mina tão gata assim? Eu até hoje eu não sei disso. Acredito que ela deve ter algum tipo de doença mental, né? Pra ter ficado comigo, né? Só pode. Aí eu me pergunto isso, cara. E é muito triste, cara. É muito triste, te dá uma decepção, sabe? Sente mal com você mesmo. Coisa horrível. Vocês não passam. O Arthur não pode falar nada, que ele se compromete. Né? Tô olhando a foto da minha ex-namorada aqui, né? A Amanda vai escutar, ela é um cacete mesmo. Pior não é nem quando você vê foto dela, é quando você cruza ela no shopping. Por que sempre tem que ser no shopping? É porque aqui a única coisa que você encontra as pessoas que você não vê mais é no shopping. Só tem o shopping aí, né, Iga? A ilha só tem o shopping, é a ilha e o shopping. Aqui é o lugar onde você vai acabar encontrando pessoas. E é estranho. É estranho e tem um lado bom. Quando você vê... digamos, a minha namorada viu o ex dela no shopping, no centro, nesse caso, não foi shopping. Maravilha. O cara ficou um gordo, escroto, e tá com uma negacinha, mina feia. Porra, nota 10, né? Melhor o ego. Eu já olhei a mina e não reconheci ela vir falar comigo, mas eu não sou o melhor exemplo de memória boa. Não, mas isso já aconteceu comigo também. Mas aí não, é uma peguete. A peguete, peguei a mina. Cara, isso aconteceu, nossa, situação escrotíssima. Estava na frente de casa conversando com uns amigos meus. Vieram aqui e a gente ficou parado na frente no portão de casa conversando. Só trocando uma ideia e tal. De repente passa uma mina. Aí a mina olha pra mim, dá um tchauzinho, vem, fala: "Oi, Lucas, tudo bem? Como é que você tá?" Eu falei: "Hã?" Aí eu fiquei: "Não lembro quem é você." Aí ela: "Não? É sério?" Eu falei: não lembro não." Aí a menina ficou: "Mesmo?" Eu falei: não, mínima ideia." Caralho, Lucas, você também é um filho da puta, né? Caralho, eu tô filho da puta. Aí nesse momento que é ruim ser filho da puta, porque não. Você perdeu uma refoda. Não, ela era mais ou menos, não era lá essas coisas também não, mano. Não era a minha ex, era... Não, a questão é, eu direto encontro pessoas que eu não lembro, direto. Às vezes eu até conheço a pessoa, mas não sei de onde. Padrão, o Alzheimer faz isso com as pessoas. Mas sempre vou: "Oi, tudo bem, né? Como é que você tá? Faz tempo." O geral, né? Aquela enrolada básica, padrão. Até a pessoa falar: "Não, porra, tem que ir, né? Se eu ver aquele relógio invisível no pulso, porra, eu tô 5 minutos atrasado pra alguma coisa. Tem que dar uma corrida." Eu não. Você vai. E você se livra, né? Não, mas não conheço você. Eu não lembro. E o Breno, sério mesmo? Tem certeza? É. Sim. Eu não conheço. Sim, eu faço isso. Eu faço isso. Cara, é sério, se alguém vira pra mim e fala: "Oi, aí, Lucas, tudo bem?" Quem é você? Eu realmente pergunto: "Quem é você?" Eu não sei quem você é. Eu não sei quem, cara, é a pessoa, caralho. Eu sou meio escroto, eu sou meio pro caminho, tá ligado? Tipo assim, a pessoa vem: "Então, cara, então..." Eu: "Ah, tá, e aí, beleza e tal." Aí, se eu vejo que a conversa vai continuar, aí eu viro e falo: "Tá, cara, tipo, da onde a gente se conhece?" Aí, mas se eu vejo que a conversa não vai continuar, eu viro e falo assim: "Ah, não, ok, beleza, valeu, tô indo, tchau." Tá ligado? Tipo... É uma coisa bem simples, tá ligado? Eu sempre fico no meio do caminho. Não é que o cara se tornou, ou o cara ou a mina se tornou algo foda, tá ligado? Cara, eu achei que eu era filho da puta, mano. O Lucas, ele me lembra diariamente que eu não sou tanto. Cara, mas, mano, qual que é o problema? Eu não conheço a porra da pessoa, não, vejo mas eu também não vejo problema nenhum. Pergunta, não, cara, mais fácil. Mas, cara, um pouquinho de delicadeza, né? A delicadeza é o caralho. De quem você é delicadeza foda, é o caralho, pô. Tipo assim, tu vira e fala: "Não, tipo assim, o escroto do Lucas, tipo assim, quem é você?" Tipo, não, tipo, tu vira e fala: "Oi." Não, tudo, mano, bem? Eu não conheço a minha. Da onde a gente se conhece? Cara, eu falei: "Caramba, velho, me deu branco aqui, eu não acho que eles dão onde mesmo já dei." Eu, sabe, falei: "Pô, velho, não tô lembrando agora." É, você fala: "Pô, é da faculdade." Na faculdade você dá aqueles negócios: "Então como é que tá o curso e tal, né? Pra saber se é da faculdade, mas não faço ideia de quem você é, foda, velho." Mano, eu não sabia quem era a mina. Ela chegou lá pra falar comigo. Se ela fosse gata pra caralho, eu ia tudo bem, eu inventava alguma coisa, tá ligado? Mas eu nem sabia quem era. Eu tava falando com meus brothers lá. Só sei que eles falaram: "Cara, pra mim ela ter continuado insistindo, você deu uma bela uma foda nela." Eu não sei, não lembro. Eu realmente não lembro quem é a mina. Comentário de amigo é melhor. Cara, exatamente. Eu realmente não lembro quem é a mina, não sei quem é até hoje, tá ligado? E vira e mexe ainda botam essa discussão em pauta quando eu encontro com os meus amigos. E aquela mina lá, hein, Luquinhas? Cadê? Eu não sei quem é. Nasceu hoje, você não... Não. Sabe quem é? Não faço a mínima ideia de quem é. Tinha um olho platônico por você. Você nunca ficou com ela. Cara, ela teve coragem pela primeira vez de ficar com você. Era uma guria que estudou com você no colégio. Sonha com você desde então. Porque ela via, ela era apaixonada por Branca de Neve. E adorava o zangado da Branca de Neve. Se viu você nele. Cara, você criou um background muito louco, né? E se ela foi um amor platônico, ela criou coragem pra falar contigo e você estragou a vida da guria. Hoje ela vai ser em crack. Cara, o Lucas acabou de desconstruir todo tipo de romance shoujo que existe no Japão, tá ligado? A vila guria lá: "Ah, não, eu nunca vou falar com ele." Vai lá e fala com o maluco, vira tipo que tu. Eu ia ver esse shoujo, né? Parabéns. Cara, mas é isso, tá? Quem nunca, bora pros comentários. We'll be right back. AC/DC, sempre a mesma coisa, sempre é bom. Olha só, eles têm uma mágica na música deles, sempre usam as mesmas. Cara, eles têm um pacto com o demônio, tipo o André Surati, tá ligado? Tipo o André Surati, mas é isso aí. É, comentários dessa semana, temos vários aí, mas antes Pokémon Fusion, atrasou já, né? Já não consigo manter a meta. Que é foda, gente. Eu preciso viver, preciso trabalhar, que o mundo é muito, muito complicado, gente. Você não bota comida na minha mesa, né? Mas ficou pronto o Aerox, não é um Trubufu, Arthur. Perfeito. Eu falei. Eu já falei. Eu queria um zoado e eu fiquei triste que você não botou o cabelão na cabeça, velho. Eu fiz um zoado, fica feliz, ficou mais. Um zoado, mas o cabelão era a melhor parte. Não, ele tá lá, só que ele tá em outro lugar. Ele tá lá. Eu fiz um zoado e eu fico maneiro. Você escuta isso, eu fico estranho. Cara, eu fiz o maneiro e eu fiz o zoado, tá ligado? É isso que importa. E atrasou porque eu não tinha tempo. Demora muito fazer aquela porra de um jeito decente. Ainda fiz um fundo qualquer, nem fiz o fundo direito. Tá sem tempo também. Tá, mas é isso aí. Tá pronto, a galera gostou, tem uma galera que curtiu aí. E o próximo vai ser a mistura que a gente não consegue definir o nome direito. Que é o Venus, Char, Toys e Tors e Bar, Venus. É os três iniciais evoluídos. Tá? É o Blastoise, o Venusaur e o Charizard. Os três juntos, tá? O que, que vai sair? Uma Tartaruga Dragão. Praticamente é isso, eu já aviso já. Tartaruga Dragão. É isso, é basicamente isso que vai sair. E pronto. Tá? Ah, Leque, tudo que tem dragão é foda. Vambora. Tem dragão e tem magia, hein? Porra, cara. Será? Fudeu. Vamos lá, Carlos, comentários. Então, vamos lá. Primeiro, o primo do Lucas, Denis Dantas Souza. Olha só. E ele começa. Eu falei, os Dantas estão se multiplicando. Cara, tão mesmo, porque tem outros depois. Tipo, a família do Lucas tá comentando em piso. É o mesmo Denis, mano. Cara, não. É? É. FSL Dantas. Vamos ver. Não, não sei. Não sei, talvez vocês. Ah, não, é outro Dantas, dele. É verdade. Eu nem sei quem é esse aí, não. É, deve ser o irmão malvado dele. Tá, continua. Vamos lá. Aí ele começa. Cara, ônibus é vida louca. Da hora ficar preso na porta do ônibus com a mochila dentro, o corpo fora, logo após ter pedido uma mini namoro. Genial, cara, genial. Você tirou um no dado, velho. Boa, Denis. Entendeu? Cara, o melhor é se teu trabalho em casa estivesse dentro da mochila, tá ligado? Mas tem desculpa quando tem entregue. É. Meu Deus. É, sobre o Tinder, ele diz que é uma balada. É mais ou menos, né? Não, é mais fácil que balada. É mais fácil, mano. É. E aí ele começa. Cara, um desabafo. Foda é você morar numa cidade pequena. Mora em Campina Grande, Paraíba. Não é tão pequeno. Onde a maioria das pessoas reclamam de falta de opções para a vida noturna. Mas não dá um esforcinho pra gerar um público ou um feedback pra novas opções que surgem. Isso acontece muito no Rio, velho. Tipo, aparece muita casa nova noturna, mas de vez em quando, principalmente as mais alternas, que toca rock, que toca essas coisas diferentes, não toca funk, não toca sertanejo, aí fudeu. Eu moro em São Paulo, tem tudo. Tem tudo, São Paulo tem tudo. Fazer o quê? É, o formato de conversa de bar tá ótimo. Agora com temas tão abrangentes, tipo mulher, fica difícil comentar algo curto, então sinto falta das notícias. Eu ia comentar algum feed legal, mas meio ainda não sei em que tipo de notícias vocês acham relevante comentar no Guest. Qualquer uma, só mandar, né? Olha, só o que a gente falou aqui, velho. Qualquer porra que serve, desde que a gente tenha vontade de falar sobre ela. Exatamente, tipo Tinder e André Surashi, cara. Pô, perfeito. Cara, olha, qualquer notícia, só manda. Aí a gente seleciona. Se a gente achar que é bom, vai. Se for zoeira, a gente vai colocar... A gente coloca, cara. Não se preocupa com isso. A gente vai. Aí ele colocar. Dá um PS, tá ligado? Fala. Rapidão, ele dá um PS, que é, por sinal, parece que o filme do Quarteto Fantástico deu merda. Deu, eu assisti, ó, uma bosta. É. É. É, isso aí. Entendeu? Segue o bonde. Fudeu muito, velho. Puta que pariu. Então vamos seguir o bonde. Rafael H2. HQ. E... HQ. Ele é 2, velho. Foda-se. Ele é de alta qualidade, veja bem. Moleque, não me importa. Foda-se. Então, é, porque o comentário do moleque é espetacular. Fala bem, Rafael. Comente mais com essas suas histórias. Bacana o cast de conversa de bar, ficou muito bom. Sou cobrador de ônibus e às vezes dá sono mesmo. Genial. Aí ele continua. Tem um azar que sempre que gosto de uma mina, ela é lésbica. Achievement, velho. Arthur, pra você, Arthur. Obrigado por finalmente me fazer entender porque eu não gosto de cerveja. Ó, oh, mais um. Converte. Mais um. E sobre Pokémon Fusion, tá muito bacana. E sugiro fazer o óbvio, que é a fusão tripla entre Charizard, Blastoise e Venusaur. Aí, e já foi atendido. Foi atendido. Olha só, segui sua opinião. E ele também mandou a notícia, galera, da série nova da Netflix, do 3%, não é? Muito... Sim. A gente espera bastante, tá, galera? Acho que essas séries novas que vão sair, principalmente pela Netflix Brasil, pela Netflix América Latina, Narcos, bem, tem tudo pra ser uma série muito foda. Já saiu uma sobre futebol. Comentando brevemente da do Netflix, velho, que isso não vai virar pauta do cast de hoje, que a gente vai comentar agora nos comentários. 3% piloto via 4 anos atrás, e foi do caralho. Eu nem lembrava, achei que já era engavetado esse projeto. Eu descobri por causa do comentário, eu não sabia dessa notícia. E caralho, velho, não consigo imaginar uma série melhor pra começar com uma série brasileira na Netflix. Cara, ele é muito foda, esse piloto. Pô, ele é muito foda. Se a série tiver um quinto do enredo do piloto, já vai ser boa pra caralho. Eu acho que só a verba mais já ajuda pra cacete. E não precisa isso de muita não. Verba, velho. Eu acho bem legal a ideia da Netflix e buscar webséries pequenas, tá ligado? Porque isso faz com que o pessoal que queira produzir webséries produzam mais, porque eles vão perceber que eles estão sendo vistos por essa galera, tá ligado? Isso que era uma websérie de 4 anos atrás, não foi nem isso que é um projeto novo. Sim, isso é bem legal, tá ligado? E a gente espera mais webséries legais, tá ligado? Sim. Ah, o Warrior um tempo atrás tentou com Mortal Kombat, né, e tudo mais, junto com a Max Lima, mas... Bem, não, vamos sim. Lá, continua, tem mais comentário. Então vamos lá. Mais um primo malvado do Lucas, tá ligado? Parece um bando de Minions, né? É o exército, tô criando um exército, mano. Né? Esse aqui é o FSL Dantas. JSL, caralho, você não tá conseguindo ler, mano. Tô não, tô no tablet, né? Gostei bastante do cast por tratar de assuntos tão variados. Acho que com esse tipo de assunto abrange o público maior, por ser uma coisa mais fácil das pessoas se identificarem. Eu gosto das notícias, que é sempre falta do tipo. Mas esse ficou bem legal. Espero que faça mais esse tipo quando não tiver notícias. Sim, vai ter, cara. Vai ter bastante, cara. Vai ter muito. Eu não sei vocês, mas eu, além de dormir no ônibus, também durmo no metrô. É. Caralho. Quando eu pego o metrô vazio, aí é mole, tá ligado? Mas, porra, é impossível. Eu durmo qualquer metrô. É. Parece que esses transportes têm algo mágico, que me dá mais sono do que minha cama. Aí, Lucas. Sim, com certeza. E algo que eu não comentei em alguns casts anteriores foi o Reginaldo Rossi, que morreu um tempo atrás, lembro, porque meu pai não parava de escutar quando ele morreu. Reginaldo Rossi, porra, foda. Eu acho que daqui a pouco, no final, do meditadão... Não, aí, não dá ideia, não dá ideia. Eu sei que você vai falar, não dá ideia. E sobre o ônibus, já falei, cara. O ônibus metrô, a mágica é simples. Sua cabeça batendo no vidro sem parar. É infalível. Cara, eu falo pra você, cara. Eu já dormi em pé no metrô. Eu também já dormi em pé no metrô. Não, em pé não. Já dei aquelas fintadas, né? Que você vai caindo. Você caiu, se você não tivesse acordado. Você, a cabeça cai. E a queda pra você dar aquela acordada. Isso eu já dei várias vezes. Sim, sim. É, então foi... sem prova também. Olha só, aprovação 100% do Mesa de Bar, hein? Vocês viram que coisa, né? Todo mundo gostou, todo mundo falou que gastou do formato, achou bacana. Então, provavelmente, a gente vai fazer mais. Quando a gente tiver notícias, ou a gente não quiser falar de notícias, quando a gente vai fazer, vai virar uma série, assim, Mesa de Bar 1, 2, 3, 14, tipo a música do YouTube. Boa. Uma das últimas poucas músicas boas do YouTube. Então, é isso. Vai ter uma Mesa de Bar. A galera comentou também do meu post, assim, eu queria falar um comentário do meu post do Pokémon Fusion, que é um post de Madhouse. Escolheu bem a paleta, genial, de cores, cara. Está contratado. Cara, esse foi, pra mim, foi o melhor comentário do ano, um dos melhores, né? Sim, o melhor comentário aleatório do ano. Puta, foi perfeito, velho. Eu sou o primeiro, só tinha lido o texto. Ah, está contratado, eu... Tá contratado o quê? Não entendi, eu vi o título Madhouse, eu... Genial. Genial o comentário, cara. Parabéns, velho. Muito boa essa. Então, ué, vai que é Madhouse de verdade, velho. Né? Porra, se fosse, seria bom. Ia ganhar uma grana pra fazer essas merdas, tava ótimo. Essas piadas. Não, o pessoal deve achar que dá um trampo do caralho, né, mano? Não dá nada. Mas, tipo, o pessoal não tem um tempo. Não tem tempo pra fazer essa porra. Mas, fora isso, né... Então, vamos lá, é isso aí, comentários dessa semana. Obrigado a todos, continue comentando, mande comentários no post. Tem o e-mail também, contato@gasp.com. Então é isso aí, comente, fale com a gente. Tá, todas as informações estão no post para vocês comunicar com a gente. Se comunique por Twitter, Facebook, qualquer coisa. Tudo que for possível. Fale com a gente, mande uma carta. tá? Minha caixa postal. Então, recebemos na etnografia, recebemos mensagens de pai de santo, recebemos mensagens de fumaça. Cara, isso é só indireta, porque o Lucas tem esperança que a ex dele escute isso, só isso. Verdade, não pode ser, tá? Vai tomar no seu cu. Não. Primeira notícia, a gente tem DC Comics anunciando que fará uma sitcom da DC. Não se engane, a gente realmente está falando de uma sitcom. Isso mesmo, piadinha, públicozinho batendo palma, Big Bang Theory, tá ligado? É isso mesmo, a série intitulada Powerless é uma série ambientada em um escritório de seguros que precisa lidar com as estranhas necessidades do mundo dos super-heróis. Ou seja, sabe toda aquela destruição, os carros humanos e o Carelha 4? Então é isso. A série aparentemente será criada e produzida pelo Ben Quinn do Carros 2. A única maneira dessa série ficar pior é se tiver aquelas risadas que todo sitcom tem. Mas vai. É um sitcom. Nossa, mano. Cara, sério, quem foi o estagiário, velho? Quem foi o estagiário que teve essa ideia? Cara, o cara nunca deve ter ido na hora de DC na vida. Falou, pô, esse tal de DC tá dando dinheiro. Então a gente faz um sitcom, velho. Sitcom dá dinheiro, essa DC tá dando dinheiro. Como não vai dar dinheiro? Cara, é assim, na real, eu acho que assim, a ideia da série, ela tem um potencial. Que é tipo, mostrar uma galera alternativa tratando dos problemas que os super-heróis causam, tá ligado? Tipo, porra, tacaram um carro de novo na parada, tá ligado? Cara, isso existe, mas na Marvel. Sim, na Marvel eu acho que dá certo, mas na DC, ainda mais que a DC tá fazendo um universo muito mais sério. Sabe, não imagina, um sitcom, cara, vai cagar, velho. Eu pra não sei, mas conhece, não precisa ser com o universo. Conhece, certeza? A HQ da She-Hulk, da Marvel, é bem assim. Ela trabalha numa advocacia de casos de super-heróis. Por exemplo, tem o cara que tá morto que tá querendo processar quem matou ele, sabe? Falando como fantasma no tribunal. Bobagens do gênero. Tipo ela assim, também quebra a quarta dimensão nele, tipo, mas na DC, cara. Mano. Cara, eu acho que não vai fazer parte de nenhum universo, até por quem tá envolvido e tal. Acho que só vai ser uma parada pra ser divertidinha, envolvendo super-heróis, exatamente pra contrapor um pouco a ideia de que eles são tão sérios e tal. Assim, o único problema é que a produção e a direção é uma bosta, né, mano? Sabe, eu tô vendo essa porcaria ser... Uma porcaria? Eu não consigo nem imaginar, nem calcular, não consigo visualizar essa série. Cara, vai sair por que canal? Tem aí, não? E pior que o imbecil que me chamaram pra fazer essa porra, o cara de Carros 2, velho. Se eles não tivessem falado quem foi, tipo assim, a pessoa está um segredo. As pessoas poderiam, pelo menos, pô, será que vai ser alguém bom? Mas não, o cara fez Carros 2, velho. Então, foda-se. Ah, aqui, tipo, ou poderia ser um cara novo, ou então seria o mesmo cara que criou The Big Bang Theory e o Tio da Hoffman, que eu sempre falei, tá ligado? Cara, a série é da NBC, tá ligado? É da NBC? É. Entendeu? Isso aí, vai ter 24 episódios. Vai ter 24 episódios. Vai ser chato pra cá, pô. Cara, vai ser sobre o quê? As pessoas, tipo assim, hoje vi Lanterna Verde voando no céu. Eu lembro quando ele ia... Fraco o amarelo, deitou com essas asas no fundo, entra uma criança na porta, e as pessoas, não, aí vai ser. Eu gosto de ver, mas não encaixa nisso. Eu acho que não encaixa, mas se eles reviverem a ideia dos Super Amigos, pode ser legal, tá ligado? Não, uma série dos Super Amigos ia ser muito louco, hein, mano? Não, boa. O único jeito de dar certo isso é o sitcom, foi um de entrevista, tipo Space Ghost. Costa a Costa. Nossa, e foi o Aquaman apresentando, velho. Cara, se for o Aquaman apresentando, aí do nada aparece os golfinhos loucos, tá ligado? Aí sim ia ser legal, não, a banda de golfinhos. Nossa. A banda tem que ser golfinhos, cara. Aí sim eu assino embaixo. O lead da banda de golfinhos podia ser o Tutubarão, né, mano? Ia ser muito louco. Ia ser muito bom. É, cara, o Space Ghost Costa a Costa, mesmo não sendo muita audiência, é um clássico. Cara, é muito louco. É um clássico underground, né? Ah, é muito louco. Eu acho não acho que vai ser algo assim. Bem, mas é isso aí. Se sentir com, cara, Eu tô falando. Isso é o primeiro passo. Galera já tá começando a tirar tudo que for possível de super-herói, mano. Começa com a sitcom, aí é série de corrida, aí qualquer coisa, cara. Mano, tudo é possível, cara. Tem um lado positivo e um lado negativo. Pode vir umas merda dessa. Pode ter crossovers. Daqui a pouco Marvel descer, não duvido, honestamente. Ah, depois do último filme do Quarteto Fantástico. Olha só. É, então é isso aí. Essa é a notícia, vamos pra próxima. A DC confirmou que será lançado a série Dark Knight 3, intitulada Master Race. Que não, bosta. Não, lançado já lançar, né? Vai sair é. já tem data de lançamento. Então, agora tá ano. oficial, certinho, só é assim que vai funcionar e tal. Só eles só não esqueceram de falar. A continuação da continuação que foi uma bosta, entendeu? Porque é isso. Dark Knight 3, pra mim, nossa, eu não sei pra quê. Eu não sei. Engraçados são os comentários, né? Esse é um dos mais ambiciosos projetos já feitos por uma grande editora americana, afirma Press Release. Cara, eu quero saber quem foi que escreveu isso. Foi pago? Quanto pagaram pro cara? Cara, eu não sei. O que tem de ambicioso nisso, velho? Cara, eu sei que assim, o roteiro vai ficar entre Frank Miller e Brian Azzarello. A única coisa é que ele vai ficar um pouquinho mais bem escrito, porque tem o Brian Azzarello. O também era, mas foi uma bosta. Então, mas o Frank Miller... Ah, vai ser do Brian Azzarello, né? Não, é do Andy Kubert. Vai ser do mesmo cara. É do Andy Kubert. Tem um cara? Vai ser do Kubert. Eu gosto. Vai ser do Andy Kubert, gente. E do Klaus Johnson, lá. Esqueci de Klaus Johnson. Olha só, a questão é a seguinte. Brian Azzarello vai estar ajudando. Melhora um pouco, porque o Frank Miller só vem escrevendo merda de uns tempos pra cá, né? É, eu sei que tem muito fã. Eu sei que tem fã, nossa, fã do Frank Miller, Deus. Na realidade, desculpa a honestidade, Frank Miller fez duas grandes histórias ali, três, se você forçar a barra, e é só. Tá, o resto do Frank Miller é muito qualquer coisa. E todas as continuações dele são horríveis. Todas. Tudo que ele continua fica uma bosta. Ó, cara. Só esse Holy Terror que ele fez agora há pouco, tá ligado? De terrorismo, cara, tipo... Quem lê aquilo ali? Aquilo ali é uma estupidez sendo vomitada na sua cara, tá ligado? Puta, cara. Não, isso é horrível. Não, ele é muito... Tipo assim, eu não gosto dele. Eu gosto do Azzarello, muito do Azzarello. Eu acho que ele é um baita escritor. Só que, cara, o lead é o Frank Miller. Não esquece, tá ligado? Assim, eu não sei até... Óbvio que o cara pode mudar e tal, mas pegar uma série que... Meu, já acabou, o primeiro já é foda, todo mundo ama, acabou, excelente, não precisava de mais. Esquece. Deixa na história, tá ligado? Vira. Fica boa, não tem mexer. Faz outra coisa. Ninguém quer o Lord Pelé. Faz outra coisa, porque aí vai vir babaca no futuro. O meu problema não é, tipo, só continuar a série, é porque aí vai vir babaca no futuro, vai ler os três de uma vez e falar, ah, Cavaleiros das Trevas é uma bosta, o que que você leu os três? É óbvio, né? Só tinha lançado o primeiro, esse que era o foda, tá ligado? Não os três. Aleatórios, tipo, você tá queimando uma grande história, você tá simplesmente destruindo ela com o tempo e deixando aí, tá ligado? Sei lá, é inútil, eu não sei por que isso, tá ligado? Mas tudo bem, vamos ver. Não, você sabe muito bem o porquê disso. Ah, sim, o porquê é dinheiro, mas sei lá, cara, eu não faço a mínima ideia, do porquê eles estão fazendo essa porra. E eu acho que vai ficar ruim, de novo, essa história. Eu acho que vai ser pior que o 2, hein? Eu não sei, o 2 é bem... Eu não acho que precisava. Não, não, o pior que me incomoda é que eles me falaram o final dessa trilogia. Mano, desde quando essa porra é uma trilogia? Desde ontem? Sim, eu não sei. Caralho da porra, a trilogia me arrola. Daqui a 5 anos, ah, é dessa quadrilogia. Foda-se, vai virar Crepúsculo essa merda agora, mano. Cara, a única coisa boa é que ele vai ser um pouquinho melhor desenhado. Nossa, sério mesmo. Porque o... Quer fazer uma coisa? Bota Ronin de novo. Você quer tanto assim ganhar dinheiro, Frank Miller? Faz Ronin 2, né? Vai ganhar dinheiro. Não, não cara que do Dark Knight, véio. É tão bom o primeiro. Porque... Cara, olha, pelo menos é melhor desenhado. Ah, mano. É uma das minhas favoritas, o primeiro da Dark Knight, velho. Você parece só sujela. Ser pior desenhado que é o 2, velho. É difícil. Acho que a minha irmã desenhando aqui em casa. O 1 já não é lá, essas coisas. Não, Frank Miller nunca desenhou tão bem assim, tá ligado? Vamos lembrar daquele Eu Wolverine, né, que é o Wolverine acidental. Sim. que oriental, desculpa. Não, é bom, porra. É uma boa história, mas tipo... É uma boa história, mas você vai pegar os desenhos, cara, o maluco não sabe desenhar. Sabe desenhar mais Shuriken, tá ligado? Todo mundo é quadrado, todo mundo parece uns blocos, é a escola curumada, vários blocos, né? Pra fazer os personagens. Mas assim. Quadrados e retângulos. É um Lego. Caralho, a gente descobriu agora. O Curumada nasceu. Porra, Lego e Curumada. Cara, genial. Tá. Olha só. Então é isso, ninguém aqui tem a mínima esperança, né? A mínima. Cara. Eu tenho 1% de esperança. Sempre pode consertar a merda do segundo. Mano. Mas eu duvido muito. Ah, pra mim só fica bom se o Azarello mandar o Frank Miller se fuder e ele fazer tudo, tá ligado? Tipo, e aí tem um jeito dessa história ficar palatável, tá ligado? Porque fora isso, eu usei palatável, né? Olha só, eu tô rebuscando palavras aqui, acho que já deu a hora. Então vamos lá, vamos pra próxima. Temos um anúncio de mais uma volta, mas um comeback um pouco diferente. Will Smith anunciou que voltará com um Maluco no Pedaço. Mas veja bem, não é o Will Smith. Ele vai ser produtor, diretor, seja lá o que for. Na idade que ele tá. É, na idade que ele tá, né? Só se for o Maluco no Pedaço no asilo. É... Mas vai voltar a série. Ele é chefe de gangue, tá ligado? Ele deu tudo errado, na real, ele virou um drogado maluco. Cara, mais uma série da NBC, tá? Só que assim, pra um Maluco do Pedaço, pode ser. Eu não sei, o Will Smith, ele não é um mau ator. Muita gente critica ele, mas ele em si não é um mau ator, pelo menos na minha opinião, né? Ele tem carisma, ele é engraçado. Ele só teve escolhas ruins, tá ligado? Assim, de... É tipo trabalhar com o filho dele. É, que ele não percebeu que o filho dele é um péssimo ator. É... Mas... O filho dele tem mais diretores, velho. Porque eu acho que ele já fez papéis decentes. Cara, eu não sei. Assim, o Will Smith, ele pode sim fazer uma parada legal. E o Maluco no Pedaço é o Will Smith. É o engraçado, é carisma, é diversão, tá ligado? Pra ele fazer o Maluco no Pedaço à volta dar certo... Eu não sei, eu acho que dá pra fazer. Eu acho que não é uma série... É uma série que não cansa, sabe? Você assiste o mesmo episódio várias vezes, continua engraçado, sabe? É esse tipo de série de comédia que você sempre continua assistindo, continua sendo legal. É, eu acho que voltar esse tipo de série que é tão antiga, né? Muito pouca gente agora da nova geração conhece ou pode assistir. Trazer de volta uma série que já não é mais popular, né? De volta ativa, com os moldes um pouco melhores e tal, eu não acho uma má ideia. Acho que não vai ser nada incrível, mas eu acho interessante, assim, eu gosto da ideia. Você me preocupa? É um problema aqui da nossa geração. No Maluco no Pedaço, o que as pessoas faziam? Elas iam jogar basquete, elas iam se divertir, elas faziam coisas. Hoje não, eu tenho certeza que todos os personagens infantis da série vão ficar no tablet ou no smartphone o dia inteiro. É. Vamos ter calma, né, cara? Tipo assim, porra, o Maluco no Pedaço, né? Pra mim é uma das séries de comédias que eu mais tenho carinho, assim, principalmente pela nossa infância, né, que passou tanto da SPT. Mas é uma série que acho que todo mundo aprendeu a gostar, lembrar da dancinha do Carlton, lembrar das tiradas dos bichos, né? Aquele amigo dele drogadão que levava as drogas, tá ligado? Porra. Sabe esse aquele cara lá, ele é um DJ e ele é... Muito bom, né? Isso é o pior. Sim, eu tô ligado. Ele é produtor musical, Gino. Ele é produtor musical e ele é muito bom. Até aí, nessa época, quando ele fez o Maluco no Pedaço, o Smith não era um ator, era um rapper. Sim, era um rapper, era verdade. Um... Entendeu? Mas assim, o legal do Maluco no Pedaço, assim, não só porque ele é uma série de comédia e tal, mas é que ele tem essa discussão de um cara do gueto que vive no high society, tá ligado? E de toda essa parada, essa questão da controvérsia das drogas, da violência do universo dele com o universo... Oi, granfino, né, burguês e tal, né, é uma coisa legal, assim, é uma série que não só tem esse lado, eu acho que assim, principalmente hoje em dia, que a galera gosta tanto de discussão séria e sei lá o quê, ele tem um contexto interessante pra trazer essa discussão, tá ligado? Trazer essa discussão e fazer com que ela seja interessante e tal, além de ser engraçada, tá ligado? Nossa, daqui a algum tempo o Maluco no Pedaço sendo gravado por Christian Nolan. Nossa. Christopher Nolan. mandando um maluco no pedaço Dark, né, mano? Literalmente Dark, né? Porque o ator é negro. Nossa, não, Lucas, não. A gente podia ter ficado sem essas. É, ah, boa. Podia muito ter ficado sem essa, velho. Ah, cara, não tem problema nenhum. Eu não vou ser também aqueles babacas que falam, olha só, veja bem, não sou racista, tenho amigos negros. Não, cara, não é porque foi racista, foi porque foi ruim mesmo. Foi ruim. Ah, a piada foi uma merda, eu sei disso. Imagina que quebra temporal de pensamento de tempo, tá ligado? Que aparece o Smith velho conversando com o Smith novo lá, tipo, Interestelar, cara, que imposta que seja. Cara, eu só sei que assim, vai chamar Fresh Prince of Bel-Air? Porque Fresh não é mais. Não sei. Olha só, não é mais Fresh. Olha, outra piada merda aí, ó. Pra encavalar uma na outra. Só piora. Nossa, cara. Só piora, mas é isso. A série pode ser interessante. Pode ser legal, eu não tenho problema em reviver a série. Ah, eu tenho, eu vou ver, ponto. Eu vou ver, cara. Eu vou ver. Talvez seja interessante, talvez não, tá ligado? Provavelmente é melhor que a continuação de Dragon Ball. Então é isso, vamos pra próxima. E para nossa última notícia aqui, a gente vai falar de um assunto um tanto quanto interessante. A gente já gosta desse assunto, que são as japonices, né? Esse momento do guest pra gente falar das loucuras dos japoneses, né? E dessa vez a gente vai falar de um assunto... Todo mundo aqui conhece aquela onda do Japão, aqueles travesseiros gigantes com personagens de anime, né? Travesseiros grandes que a pessoa se abraça nele, né? Os caras, sei lá o que eles fazem nele, né? Sei que coisa boa, não é? Mas, veja bem, dessa vez, travesseiro gigante com personagem de Mia esgota em menos de uma hora. Menos de uma hora foi esgotado um travesseiro. Veja bem, não é um travesseiro qualquer. O travesseiro tem 7 metros. Deve ser caro pra caralho. Não, o travesseiro é caro pra caralho, tá escrito aí, o travesseiro $800. Custa $800. Ai, caralho, o pior não é nem de uma mulher, é de uma lâmina. É, do tronco pra cima é mulher, do tronco pra baixo é uma cobra. Eu li 3 capítulos desse mangá, e cada capítulo aparece uma coisa. Tem isso, tem uma mulher centauro, tem uma arpia lolicon, eu parei nisso. O anime é mais uns 20 depois. Monster Musume. Que é, tipo, basicamente é isso. É um cara que vive com monstras gostosas. É isso. São, tipo, monstras gostosas que querem pegar ele, sei lá. Aí ele fica se esfregando na cobra de maneira literal. E é isso, cara. É um monstro. Cara, eu me pergunto, sério, meu, qual que é a parada do japonês? Qual que é a doença? O que você precisa ter? Você precisa... Tipo, qual o problema com o travesseiro normal? Cara, abraçar um personagem de anime, velho. Tu não é abraçar, é você se enrolar no personagem de anime, tá ligado? Isso é doente. A gente vai postar a foto aí, pelo menos a gente tem que postar essa foto. A gente vai postar, é doente, cara. Pra mim é doente. Sério mesmo, não é tipo, ah, que coisa. O japonês é engraçado, o japonês não é doente mesmo. Eles são doentes, cara, tem problema mental. Isso aí a gente não pode nem brincar com a parte cultural, tá ligado? Não, mas a parte cultural... Ah, não, calma. Cultura no cacete. Se abastar com uma mulher monstro de 7 metros num travesseiro e ficar esfregando pau nela, não é normal, gente. Pelo amor de Deus. Se isso aí custasse $10, mano, mas $800, cara. Não podia ser de graça, velho. Não podia ser de graça. Mano, eu prefiro injeção na testa, mano. Caralho, velho. É muito retardado, cara. Muito retardado mesmo. Cara, é sério. Coisa que a gente só vê no Japão, cara. Não tem outro lugar no mundo que você vê uma coisa dessa. Cara, qualquer doença, get a life, por favor. Gente, a rua tá aí. Existem mulheres na rua. Eu não sei se eles não sabem, eu não sei se japonês já viu uma, né? Porque são todos parecidos, mulheres e homens. Mas, gente, tudo tem um limite. E se você, veja bem, se você tá escutando a gente... E você gosta disso, se você pensa nesse travesseiro, você é um doente. Você é um doente mental. Não é qualquer doente, doente mental. Sério mesmo. Se mata. Tô falando sério. Tá, é só isso. Só isso, maluco. Gente maluca. Eu não entendo como o mundo pode ter tanta gente louca. Não, isso aí tá muito fácil, cara. Muda lugar louco, mas não tô louco do Japão. Cara, o Japão ele consegue ser mais louco em qualquer outro lugar possível, né? Cara, tipo, acho que se o ET descer aqui e parar no Japão, cara, é, tipo, ele fala que o mundo tá errado, tá ligado? Tipo, ele desce na nave e fala, não, tipo assim, a nave foi embora e... É, eles já desceram, eles pararam no Japão. Por isso que não tem aliens. Eles só falam, ah, os aliens... Não, não, eles chegaram, pousaram no Japão e foram embora. Eles desistiram da humanidade. Eles falam, não, já deu pra mim, tá bom, ok. Eu tenho 40 pernas, mas pra mim tá ok isso aqui, já não dá mais. Sabe quando a nave espacial da vida passou e você perdeu? Então, é isso aí. Essa é a nave espacial da vida, cara. Então é isso, o Japão é um lugar doente, só gente maluca, gente retardada mental. E é isso, o cast show mais rápido de todos que a gente já gravou até agora. Não, é, cara, também não são notícias muito profundas, não são muita coisa que a gente podia fazer com. Dá pra te discutir muito, né, cara? Tipo, porra, cara, a gente tá falando de um travesseiro de 7 metros que custou $800, tá ligado? Era isso, era o André Surak, né? É, cara, tipo, eu acho que o André Surak podia ser melhor, tá ligado? Cara, eu penso que no que eu gastei $800, velho? Eu acho que eu não consigo ver nada além de equipamento de cerveja. Ou uma viagem que eu gastei $800, nada. Cara, tem tanta coisa que eu podia comprar. Cara, com 800 cara, como hoje, dólares. $800 faz falta. Com $800. É um PC também. Eu compro. O preço é um PC bom. Eu compro uma mesa digitalizadora que é o tablet já, tá ligado? Que ele é o computador mais o tablet. Nossa, isso seria muito foda, tô ligado o que tu tá falando. Eu já podia desenhar direto ali. Eu não preciso ficar desenhando. Cara, $800 eu faço start do meu projeto, tipo startup. Caralho, com $800 eu compro equipamento de som foda, mano. Mano, $800 eu compro um equipamento fazer 60 litros de cerveja que eu tô tendo que me indigar e trabalhar sem parar pra poder comprar. Caralho, quanto dá $800 em crack? O carro. Pior, cara, eu imagino que eu espero que seja dinheiro deles. Imagina se usou $800 do pai e da mãe pra comprar isso. Nossa. Cara, tem uns caras aí de 40 anos que estão comprando essa porra, velho. Cara, não, aí você olha, aí chega o teu filho. Imagina a situação do pai dele. Aí chega o teu filho que. Poxa, Linha, você acha que compra um negócio desse e não é virgem? O que você acha, né? O que você acha? Esse tipo de gente. É o único lugar que ele não pode ser virgem é por trás. Cara, esse. Não, tipo... ou pagando, mas ponto. Cara, esse tipo de gente, Arthur, é igual o Trilhas, tá ligado? Acha que o sexo é inútil. Eu tenho minha idol. Eu não preciso de daquela, você. Se lembra daquela imagem que o Crime mandou pra gente? Pra que o 2D? Pra que o 3D? Eu tenho o 2D, tá ligado? Esse tipo de coisa assim, tá ligado? Cara, é isso, cara. Essa gente, eles não têm noção. Eles realmente não têm noção. É isso, o japonês é maluco, a gente não gosta dessa porra, somos seres humanos normais, dentro do limite, tá? Mas a gente tem um limite, o japonês não tem. Então é isso, vamos pro melhores e piores que acabou essa semana. Melhores e piores. Olha só, melhores e piores, momento mágico e o que, Carlos? Maravilhoso. Que coisa linda, um momento mágico maravilhoso, melhores e piores. Começar com você, Carlos, mesmo. Sério? Pô, pegou surpresa, velho. Então vamos lá. Primeiro melhor. Puta, tu me pegou muito surpresa. É melhor você saber o que você tem que falar. Então. Quer que eu assuma? Pode ficar com a tarde. Ai, que cuzão. O Melhores é o velho, mas bom, cara. Eu peguei pra ver depois de nunca ter visto. Um espelho. Eu jogar, ver não, jogar Fallout 3. Obviamente por causa do anúncio. E, velho, muito bom, cara. Achei simplesmente muito bom o jogo. Tô jogando ele. Eu acho que depois de Shadow of Colossus, é o jogo mais na frente do seu tempo que eu já vi, velho. Ué, joguei. O jogo, porra, os diálogos. A própria programação do jogo, o load é muito rápido, o open world. Eu tô achando o jogo simplesmente genial. É um dos meus jogos favoritos, mas eu joguei ele no começo da geração, então faz um pouco tempo, né? Foi 2004, jogo 2006, nem sei, mas é velho o jogo, mas cara. No começo da geração. Só não é melhor que o Witcher 3 que eu joguei esse ano, então, porra, vale realmente muito a pena. Uai, você quer comparar o jogo do começo da geração com o jogo da nova, né? Não é por muito porque perde não, perde bem pouco. Cara, vai sair o novo agora, é isso que eu tô esperando. Teu cachorro foda lá. O pessoal tá reclamando, mas é isso, cara. Eu gosto de Fallout, acho foda, eu joguei todos os jogos da série. Muito caraca, louco. Caraca, tu jogou todo aquele tempo, cara. Ai, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Eu joguei todos os jogos do Fallout. Eu gosto dos jogos do Fallout, só joguei Fallout 3, cara. É bom, é realmente bom. É pra você, não terminei o jogo. Joguei todos, eu gosto desses joguinhos. Eu gosto dos jogos da Bethesda. Bethesda lança, eu aprovo. Então é isso aí, é próximo. Qual o próximo, Arthur? Cara, meu próximo é Fallout de novo. Eu tô jogando agora Sinal Y para o Android, finalmente, o Fallout Shelter, que é um joguinho de você montar sua base pós-apocalíptica subterrânea. E o jogo é muito legal, cara. Simplesmente divertidíssimo o jogo, tô gostando pra caramba dele, jogando Talos, meio viciado nele. E é um jogo que eu recomendo, um jogo realmente um daqueles poucos jogos atuais de Android, que é verdadeiramente free to play, né? Aqueles jogos que não, você pode jogar, você pode até jogar, mas você vai ser um mendigo, mesmo que você pague. Não, ele é realmente free to play, de boa. Pô, recomendo o jogo, acho divertido. Não é um jogo que sempre fica morando neles. Pode entrar de vez em quando, você pode esforçar um pouquinho mais. Mas é um jogo bem divertido. Nunca jogo estado que eu tô jogando no momento de Hearthstone. Bem bacana. Então é isso aí. Carlos, já tem agora seus melhores e piores? Já tenho. Eu vou começar com o pior. Eu comecei a usar Uber recentemente, tá, gente? Usei duas vezes Uber. E já ia falar disso, mas eu tava procurando o melhor. E aqui no Rio foi sancionado graças ao nosso lindo prefeito, Eduardo Paes, filha da puta, que todo motorista de Uber que for parado numa blitz, ou que pareça assim, e for reconhecido como motorista de Uber, ele vai ter que pagar uma multa de R$1.300, cara. A cada vez que ele for parado numa blitz, né, por exemplo. Então vamos dizer que o cara seja parado no mês, papo de... 6 vezes uma blitz, o cara é reconhecido e o cara vai ter que pagar mais de 7 mil pontos. Tá, e como eles vão reconhecer que o cara é motorista do Uber? Tem como você reconhecer, tá ligado? Tem fechamento de transporte, tudo mais, placa de transporte público, de transporte de passageiro, tudo mais, o carro, a maioria dos carros do Uber são carros de sedã médio, então, porra, tem como você dizer que o cara é do Uber e pressionar o cara até o cara afirmar que ele é de motorista do Uber. Ah, cara, os caras metem um louco, mano. Os caras metem um louco. Muito bom. Cara, sei lá, São Paulo ainda tá ok. Não, São Paulo ainda tá ok, graças pra vocês, graças a Deus. O serviço do Uber é muito melhor que o serviço dos taxistas. Eu nem uso Uber. Cara, eu tava vendo, só pra bazar um pouco aí, tava ouvindo o Nerdcast, né, mais um desses Nerdcasts de empreendedores e tal, que foi o último de inovações tecnológicas que mudam o mundo, e eles estavam gravando com o cara que fez o Easy Taxi, né? O brasileiro lá, que é o maior aplicativo de táxi do mundo, né? Tá em 30 e tantos países, sei lá o quê. Isso aí que não é uma inovação. Tipo assim, então, ele fez um grande aplicativo foda e tal. A parada era eles falando disso. Não tô falando do Easy Taxi. Tô falando que esse cara que tem o aplicativo do Easy Taxi, ele virou e falou assim: sabe a minha opinião sobre o Uber? Sou completamente a favor. 100% a favor. Pra mim tem que funcionar mesmo, se o governo tá sendo estúpido. Ele falou na moral, e ele tem um aplicativo de táxi, tá ligado? Sabe, ele vive, ganha a vida dele nessa porra. Então, tipo assim, só pra vocês terem uma noção. Então é isso aí, o governo é uma maravilha. Se não paga imposto, gente, vocês já ficam putos. É isso, é sempre assim. Qual o segundo, Carlos? Ah, então meu melhor agora, então, vai ser... Eu voltei ali a Rauner Mercúrio, cara. Então fica aí a dica. Saiu mais alguns, sei lá, 20 capítulos aí pelo pessoal da IO Scans. Tá bem legal, cara, tipo, continuou a história, não teve muita evolução dos personagens e tudo mais, vai ser uma história que parece que vai ser bem longa ainda, pode se desenrolar, mas é um baita mangá, tá ligado? Tipo, vai ser um mangá bem legal de se acompanhar, por mais que você deva demorar, sei lá, uns 20 anos pra conseguir completar essa porra. Cara, eu acompanho o Rondo Meguro, sempre acompanhei, e fora que ainda assim demora, cara, eu acho que desde o um ano e meio, eu sei, 3 capítulos. Sim, ah, mas não deve, tá ligado? Eu não li a Order of Magur dois anos, tá ligado? Mais. Ah, cara, não tem como ser pior que Berserk, sério mesmo. Tá, nada. Não, não. E quando lança coisa, realmente avança a história. Sim, verdade. É, então. E, tipo assim, e normalmente a IO eles lançam um volume fechado, tá ligado? De uma vez só. É melhor de acompanhar, né? Sim, é bem mais tranquilo, tá ligado? Tanto que eu li. Deve ser dois volumes dessa última vez agora, 2, 3 volumes, cara, assim. Bacana a hora no Berguro, recomendação do Carlos. O meu primeiro melhor é um joguinho que é o Hearthstone. Já tá, é velho já o jogo. Já aconteceu há muito tempo. Eu tinha começado a jogar quando lançou, mas aí eu não dei muita bola, tava sem tempo, acabei não jogando muito. Aí recentemente eu voltei a jogar de novo e eu tô gostando muito. Eu entrei agora, demorou um século pra entrar na vibe do Hearthstone. Tô jogando, tô aprendendo, sou uma bosta, mas eu tô aprendendo. Tô aprendendo, peguei umas dicas com o Arthur, que é mais viciadinho nessa porra. Aí eu tô indo no jogo, eu tô gostando, eu gosto da dinâmica do jogo, é um card game simples. O legal dele é que ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Então, tipo, só tem 30 pontos de vida, só tem 30 cartas e é isso. Legal que não é um jogo que é card game e foi adaptado para computador. É um card game feito para ser para computador. Sim, e ele é rápido, né? Ele é dinâmico. Óbvio que tem muito elemento de sorte, isso incomoda algumas pessoas, tá ligado? Ah, todo card game tem, ponto. Não tem sim, como. Sim, mas assim, há de se dizer que o do Hearthstone é bem agressivo, assim, saca? Tipo, se a sua primeira mão for boa, é outra história e tal. Mas é um jogo legal. Por exemplo, você pode pagar pra ter as coisas, mas é fácil você conseguir as coisas, tipo, jogando arena, ganhando bônus diário e tal. Você consegue grana bastante pra ganhar um pack, pelo menos, tipo, todo dia mais ou menos você consegue um pack. Todo dia você consegue um pack, aí você consegue cartas, é um jogo legal. Você fica bastante tempo nele, é legal pra você jogar escutando um podcast. É o que eu faço, eu escuto podcast enquanto eu jogo Hearthstone, que é um jogo simples, não exige muito, né? Então é legal, um joguinho legal, bacanudo, né? O meu segundo é um outro jogo que é o Besiege, né? Eu vi o Nerd Player de Besiege, né? Que é um joguinho de construção medieval. É um Physics Games que basicamente você tem várias peças e você constrói máquinas para cumprir determinadas missões. O jogo ainda tá em fases de desenvolvimento e tal, beta, alpha, seja lá o que for. Eles estão adicionando ainda fases no jogo, ele está sendo atualizado, acho que agora ele está na versão 0.10, uma coisa assim. E ele é um jogo muito divertido, porque primeiro que você pode criar coisas malucas, tá ligado? E mais, ele é aberto à comunidade, para a comunidade criar coisas para ele, sabe? Então você pode criar suas máquinas, suas invenções e compartilhar elas. E qualquer um pode usar essas invenções e tal. É muito divertido, você pode criar coisas voadoras. E óbvio que tem uns caras malucos, tá ligado? Que criam construções absurdas, uma máquina de guerra absoluta, sabe? Um jato com peças medievais. Mas é só pra máquina ou você pode construir, tipo, tudo? Tipo Age of Fire, tá ligado? Não, não, é tipo assim, você tem objetivos de, por exemplo, destrói o castelo. Aí você cria, tipo, uma catapulta. É só, tipo, máquinas, assim, você tem, tipo, rodas, blocos, pistão, corda, bomba, é isso que você tem. Kamikaze? Tem. Não, você não tem um kamikaze, você tem uma bomba só, tá ligado? Você não pode tacar uma pessoa pegando fogo nos outros. Então, mas é legal porque você tem, por exemplo, coisas divertidas, tipo, você pode colocar o modo livre, o modo invencível, sua máquina não destrói. Ele é super criativo, assim, você cria a máquina... Minecraft pra explodir coisa. Só que ele é muito mais assim questão de física, né? A física ela é atribuída de forma fundamental. Tipo, a roda tem que ter tração, senão você não consegue subir nas paradas, tá ligado? Você voar é mó difícil, que é a coisa que voa. Ele tem probleminha, tipo, a câmera é uma bosta. É muito difícil você se acompanhar. Mas ele é muito divertido. E pra quem gosta de jogo de construção, ele é uma coisa de louco, é muito legal. E como o cast ainda não deu nem uma hora... O que é extremamente rápido. Vou mandar um terceiro aqui, só pra passar a minha raiva, que é o meu pior de Gran Turismo. Sim. Gran Turismo? Você não. Eu amo Gran Turismo. É a minha série de jogos favorito. Eu jogo pra caralho, o jogo que eu mais jogo aí. Só o Gran Turismo 6, agora, sei lá, eu tô com umas 500 horas. Então, assim, eu adoro Gran Turismo. Sério, eu amo de paixão, o melhor simulador que existe, mas... Tem uma coisa que tá me incomodando e toda a comunidade do Gran Turismo são os eventos sazonais. Pra quem não sabe, o Gran Turismo, a principal fator pra você jogar o jogo depois de um tempo são os eventos que aparecem toda semana. Então você tem corridas, tomadas de tempo e tal, que aparecem toda semana, que dão prêmios e tal, e são essas corridas que você pode ver a classificação mundial. Fora isso, seria você criar uma sala fechada ou participar do GT Academy, mas o GT Academy é uma outra coisa um pouco mais complicada. Então esse é o único jeito de competição. Assim, competição que você tem no Gran Turismo, que você pode ver suas colocações e tal. Que geralmente se você acompanha o fórum do GT Planet, você vai lá, acompanha e tal. O problema é, recentemente, os últimos 2-3 meses, todos os eventos têm sido quase sempre a mesma coisa. E assim, de tão revoltante que... Teve um evento que era... Esse último evento que teve agora, que era o concurso de... Veja bem... Uma pista de rally de Sierra com carros, veja bem, carros LMP de mais de 700 pontos de performance. Imagina você pegar esses carros de 24 horas de Le Mans e ter que colocar num circuito de rally. O carro não faz a primeira curva, tá ligado? Nossa. Tipo assim, eu sou bom no Gran Turismo. Muito bom no Gran Turismo, sério mesmo. E ainda assim, é muito difícil você passar horas pra você completar uma volta. Uma volta. Tanto que assim, eu fiz a primeira volta mal pra caralho. Peguei bronze. Aí eu fui lá, 1.200, minha classificação. Bronze, 1.200. Eu consegui o ouro, 80. Eu tava em 80 já. Só porque eu consegui o ouro, tá ligado? Tipo assim, de tão estúpida que é a prova. E aí, de repente, virou um movimento e todo mundo, todos os top players, todo mundo falou, a gente desiste, a gente não faz mais esses desafios. Ninguém mais tá fazendo, a gente tá quitando esses desafios e passando. Ou seja, os tops, é legal porque tem uma galera nova pegando os tops, mas a gente mesmo não tá ligando, não tamo mais jogando, porque são eventos absurdos, tipo, eu já joguei o circuito de inverso de Tóquio umas 5 vezes já, sabe? O mesma pista, o mesmo carro, sabe? Inova essa merda. Coloca um evento só pra Fusca, sabe? Mas esses eventos são os melhores. Sabe quando eu consegui minha primeira classificação mundial? Entre os 100 melhores? Foi num evento onde só podia correr Honda Civic. De 3 modelos específicos, tá ligado? E uma pista muito aleatória. Foi um evento muito divertido. Porque, tipo, quem tinha as melhores configurações do carro... E quem realmente se esforçava, tipo, você fazia volta atrás de volta melhorando, tipo, 003, 004. Tipo, você ia melhorando um pouquinho, assim, tipo, você realmente sentia que você estava melhorando. E foi a primeira prova que eu consegui minhas classificações mundiais e, tipo, foi excelente, era uma prova incrível. Agora, hoje em dia, são as mesmas provas extremamente chatas. Tipo, eu nem tenho a possibilidade de usar carros diferentes. Eu tenho mais de 300 carros no jogo e eu uso 5. Tá ligado? Porque não aparece um evento que eu preciso usar os outros. Eu uso sempre o mesmo carro, com o mesmo setup. Eu faço a primeira volta, eu classifico e termino. É isso, eu vou lá, faço a primeira volta, termino e acabou. Então, tipo, é muito chato, tá... A galera tá revoltada. Automatizou o sistema. O jogo tá sendo mandado às traças, basicamente. Cara, não às traças, tipo, o jogo não tá. O que tá é o PD. O player developer lá, que é o cara que coloca os eventos. O problema são os eventos. Porque, por exemplo... Modos, eles estão adicionando carros novos, carros feitos únicos exclusivamente pro Gran Turismo. Teve agora o evento do GT Academy, tá ligado? Eles estão adicionando modos e tal. Tem umas coisas legais ainda acontecendo no jogo, sabe? Que faz você querer jogar e tal. Mas aí, de repente, aparece essa parada estúpida, assim, que ninguém quer jogar e tal, sei lá. Isso me deixa meio bolado, tá ligado? Tipo, eu amo o jogo, mas é uma parada que me deixa muito triste. Eu tô revoltado, a galera toda do Gran Turismo tá revoltada. E é isso. Tá? Então é isso. Melhores e piores. Vamos encerrar o cast. Então é isso aí. Mais um My Gasps que se acaba. Mais um Gasp Show que se acaba. Mas é uma prorrogação que se acaba. Calma, calma, Alex. Tá. Eu tô confuso, sou host. Hosteio muitos programas, minha gente. Caralho, você tá confuso desde que apareceu tua ex na porra do timeline. Tá tô vendo? Mesmo. Pô. Tô mesmo, não sei o que fazer, gente. É uma coisa. Tô tão confuso que tá tocando Foo Fighters no fundo. Tá tocando Foo Fighters no fundo, é o último álbum. É. Olha só. Não é tão bom, mas é legal. A nível de Foo Fighters é legal, tá ligado? Não, é legal, cara. Não, tipo assim. Deixa eu deles é bom. Pra uma banda que vinha só melhorando, assim, um álbum legal, tá ligado? É, mas é isso aí. Mas um Gasp Show curtíssimo, uma hora de podcast. Bem curto mesmo. Mas. Não, mas é isso. Realmente não tinha nada muito pra gente poder fazer um debate, uma discussão séria. Eu tava meio que. Né? O debate que a gente tinha que ter feito pra onde o Thomas Trenzinho foi. Exato. Em que estação. Vocês que forem comentar, coloquem nos comentários. Em que estação foi parar Thomas o trenzinho? Responda aí, responda a gente aí nos comentários, por favor, nosso subindo. Vou dar minha resposta. Qual que é a estação do Ponto do Crack em São Paulo? Ele foi na estação 4h20, né? É. Foi parar na estação 4h20. Dá pra te fazer uma história, não tem a do Harry Potter, como é mesmo? 3/8, 1/8, é, agora 4h20 é do Tomás. É a estação do Tomás. Tomás do trenzinho. Ninguém vê. Genial, cara. Ninguém vê essa estação de tanta fumaça, né? O maquinista é o Bob Marley. Bem, então é isso aí, mais um Gasp Show. Queria agradecer a participação de todos, agradecer a você, ouvinte, que escutou até o final esse podcast. Muito obrigado, até a próxima e tchau. Falou, negado. Falou.